defensoras do brega, do brega, do brega. Pega a minha mão e vem pro meio do salão. O passo desse brega vai chamando a multidão no toque da guitarra. Você dançar, até cavalo manco aprendeu a breguear. As defensoras